¡Nos fuimos! ¡Nuevo ritmo! DJ Plaga, MC Tota, Argentina con Brasil la conexión. Y ahora va. Funky Rocho Mojo Chucky con mezcla de rescate. Pa' que todos se rescaten, somos el malandraje. Esto pa' que lo baje. Esto pa' que revole. Los lentes son Juliet, la chomba la costé. Conjunto deportivo y la Santa PB. Ando re de la pipe. Vai jogando, sou mulher. Matéria de malandragem, MC Tota é professor. Conhecido na favela, devorador de totô. Com a Glock de 30, o moleque é o terror. Ô totô, vai jogando o popô. DJ Braga te evitou. Na favela é só popô. Tô, vai jogando seu totô. Guacharrica, tô. Vai jogando seu totó. E agora vai. Tava na favela com cinco gostosa. Eu e o DJ Braga, do jeito que elas gostam. Ela sarrava no fuzil, ela sarrava na pistola. Tô de ponto 40, do jeito que cê gosta. Quem canta joga aqui. Então meu pau pro cê lembrar. Tô de 40 aí. Então meu pau pro cê lembrar. Cintura una Glocky con la locura de Loki. Yo te mando a hacer la tete. Y no se lo finalizó.